Nico Surucucu. João do Nico Surucucu. Se quer bom ferro, quer bom açúcar, quer bom corrente. Este terreno não passa quem é doente. Se quer bom ferro, quer bom açúcar, quer bom corrente. Este terreno não passa quem é doente. Ele é do Nico Surucucu. Ele é do Nico Surucucu. Quando não mata, meu sino, deixa aleijado. Vem no terreiro quando passa, é cultivado. Quando não mata, meu sino, deixa aleijado. Vem no terreiro quando passa, é cultivado. Ele é do Nico Surucucu. Barba, e lá vem barba no rolo do mal. Lá vem barba no rolo.